A paz do Senhor, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa leitura capítulo a capítulo da Bíblia e hoje vamos falar sobre um lindo capítulo, sem dúvida um dos mais lindos de toda a Escritura, que é o capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Paulo vai tratar sobre o amor que vem de Deus. Depois de falar sobre os dons espirituais, sobre a unidade na diversidade, no capítulo 12, ele nos deixa um legado maravilhoso. Falando sobre o amor de Deus. Mas antes de lermos o capítulo 13, eu compartilho com vocês um texto do pastor Antônio Júnior, que nos foi enviado pela equipe de abertura devocional, e que diz: "O Espírito Santo é quem preenche a vida vazia. Manda embora a agonia e traz paz ao coração." Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês", disse o Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 18. Eles nos abençoaram, os irmãos, e nós também os abençoamos e abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Vamos ler agora 1 Coríntios 13, porque é um tratado maravilhoso. Diz assim o texto: "E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine." Aqui, irmão, Jesus e sua igreja criaram uma expressão nova para o vocábulo grego ágape, que significa amor sacrificial, o mesmo amor demonstrado por Cristo em sua missão de sacrifício vicário por nossa salvação. Essa palavra raramente é encontrada nos escritos gregos seculares, mas aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, configurando uma expressão especialmente cristã. Paulo recorre a uma figura de linguagem, no caso aqui, irmãos, chamamos de hipérbole, para ensinar que falar sem amor, ágape, é tão inócuo quanto apenas fazer um barulho sem sentido. Então erram aqueles que dizem que não há definição sobre amor, porque 1 Coríntios 13 é uma obra de arte e uma clássica definição sobre o verdadeiro sentido do amor. No versículo 2 diz assim: "Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência. E ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Vejam que beleza. Paulo escolhe outros três dons para enfatizar que ainda que tais dons fossem expressos em todo o seu esplendor, se não houvesse o amor de Deus, ágape, não produziriam qualquer benefício verdadeiro e perene, eterno. Versículo 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Então, irmãos, Deus não aceita qualquer ato de generosidade, doação ou sacrifício que não seja motivado primeiramente pelo amor cristão, o amor ágape. Mesmo os atos de martírio, quando provocados pelo egoísmo ou fanatismo político ou fanatismo religioso, são absolutamente rejeitados por Deus. O texto é claro. Se não houver amor, se eu não tiver amor, ainda que eu faça tudo o que eu puder pelos necessitados, entregue o meu próprio corpo, pode ser aqui imaginado o martírio, meu corpo queimado, oferecido para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Versículo 4. Aí a obra vai ficando cada vez mais sublime. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Veja que maravilha. O amor que vem de Deus tem dupla característica. A primeira parte é uma característica ativa, ou seja, não espera ser amado primeiro para retribuir. Preste muita atenção nisso, porque nós precisamos retomar isso entre nós cristãos, o corpo de Cristo. O amor se apresenta ativo, não espera ser amado primeiro para retribuir, mas toma iniciativa, como Deus, e age com misericórdia, com benignidade. Por outro lado, é passivo. A parte passiva do amor é não se precipitar em julgar e condenar as pessoas, mas espera pacientemente, com longo ânimo, com longanimidade, pela ação poderosa e perfeita do Senhor. Paulo faz referência ao procedimento indecoroso e desregrado dos coríntios naquele momento. Aqui ele realmente dá uma lição para a igreja de Corinto e para toda a cristandade ao longo da história, que é sem igual. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8: o amor jamais morre ou jamais acaba. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Estamos falando aqui da volta do Senhor Jesus. O Espírito Santo concede seus dons aos cristãos a fim de revelar a Cristo e nos encorajar na caminhada cristã. Quando o que é perfeito, o sentido grego original dessa palavra é fim. Quando chegar ao fim, o cumprimento, a completa maturidade, se manifestar, os dons não serão mais necessários. As profecias estarão todas cumpridas, irmãos. Teremos uma só língua e não haverá barreiras à comunicação. Todos teremos pleno conhecimento e mais nada será necessário ser aprendido ou amadurecido, porque nós estaremos numa outra dimensão, que é uma dimensão de glória. Só não entenda errado isso, é claro que nós não vamos ficar na eternidade, no céu, só cantando. Alguns que gostam de coral, outros de cânticos espirituais, parece que nutrem essa idealização, que nós vamos ficar cantando a eternidade inteira. Não, o Senhor certamente há de nos ministrar milhares e milhares de coisas que não enxergamos nem entendemos na Bíblia. E também sobre o universo. Mas quando chegar esse momento, nós teremos vencido essa etapa dos dons espirituais e permanecerá o amor. E o amor nos levará à plena comunhão com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso o texto diz no versículo 10, quando chegar ao fim, né, o perfeito, o que é imperfeito será extinto. No versículo 11, 12 e 13, é um capítulo pequeno, mas vastíssimo em seu conteúdo. Quando eu era criança, diz o versículo 11, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Veja, eu vou conhecer perfeitamente. Não mais como um espelho, não mais como um material polido, não, eu vou enxergar o que é perfeito, perfeitamente. E é disso que nós estamos falando, de experimentar essa satisfação eterna, esse gozo eterno que nós vamos desfrutar com o Senhor. Conheceremos como somos conhecidos. Paulo, aqui, irmãos, novamente usa uma figura de linguagem para explicar a maneira parcial e obscura que nos é facultado conhecer e sentir a Deus. Tudo que tinha para ser revelado, Jesus revelou e a Sagrada Escritura revelou para o ser humano nessa vida, aqui na Terra. Mas um dia está para chegar, quando o perfeito voltar, Jesus, então nós conheceremos perfeitamente. Conheceremos como somos conhecidos. Vemos o Senhor como por um reflexo imperfeito, normalmente produzido na época do apóstolo por um objeto de bronze polido. Os espelhos, irmãos, não eram como os nossos espelhos são hoje. Era como um bronze mesmo, polido, e esse era o espelho. E ele diz isso. Na época do apóstolo era assim, por isso ele usa essa figura. Nós vemos como um objeto de bronze polido, um espelho, no qual as pessoas costumavam ver a projeção dos seus rostos e a aparência do seu corpo. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Entretanto, irmãos e irmãs, por ocasião do iminente e glorioso retorno de Jesus Cristo, os cristãos poderão ver o Senhor com toda nitidez e também o conhecerão de uma forma muito mais completa, de uma forma perfeita, uma forma muito mais completa do que nos é possível compreender hoje, semelhante ao pleno conhecimento que o próprio Espírito Santo já tem de cada cristão. Confira a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, Mateus, capítulo 7, versículo 23. Fechando esse capítulo, versículo 13, sendo assim, permanecem até o momento essas três, ou esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Que obra sublime, irmãos! O amor sincero a Deus abre espaço na mente e no coração do cristão para o pleno exercício dos dons em benefício dos seus irmãos e na evangelização do mundo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Todos os dons serão desnecessários e desaparecerão com a volta de Cristo. Entretanto, o amor, ágape, permanecerá, pois é o maior poder, é a maior virtude concedida por Deus aos seres humanos, especialmente aos cristãos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Afinal, Deus é amor. 1 João 4, 8. E ordena que amemos uns aos outros. João, capítulo 13, 34 e 35. O amor supera todas as dádivas. Mesmo depois que todos os dons passarem, o amor de Deus continuará ser perpetuamente o princípio governante dos relacionamentos no universo. É inimaginável. Nós não conseguimos, por mais que a nossa mente vá ao limite do seu conhecimento, da sua capacidade, nós não podemos imaginar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. O que nós vamos viver é a completude, é a plenitude, é o amor. Por isso, irmãos, eu deixo essa palavra devocional com vocês hoje em 1 Coríntios 13, convocando a todos vocês, todos os irmãos e irmãs, convoco a todos vocês. Tudo vai passar, irmãos. Tudo já está passando. Mas eu quero convocar vocês, convocar todos nós, a experiência, a vivência do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser o primeiro. Ele é o primeiro. O nosso amor a Deus em primeiro lugar. Depois o nosso amor ao próximo como amamos a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu já disse no vértice dessa equação, nós temos o amor pela nossa própria vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. E para eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, é necessário que eu aprenda a me amar. Então, irmão, irmã, ame a Deus sobre todas as coisas. Ele é o primeiro. Ele tem que ser amado em primeiro lugar. Não tente colocar Deus em segundo lugar, em terceiro, seja por qual motivo for. Depois ame-se e entenda-se como obra da criação de Deus, criado de modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso. Salmo 139. Ame-se, valorize-se. Porque se você aprender a se amar, a se valorizar, entender que Deus amou você de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele foi capaz de entregar-se por amor a você, veja a importância que você tem nesse cenário universal. Ame-se. E entenda que os erros cometidos na vida, quem ama obedece os mandamentos, nós falamos na abertura, mas os erros também fazem parte do processo da nossa santificação. Não porque Deus deseje que nós erremos para nos santificar. Não, não precisaríamos. Sem o pecado original, Adão e Eva teriam o exercício, a plenitude da santificação sem necessidade de erro algum. Mas eles nos ensinam, nos mostram que apesar dos erros, Deus não desistiu da humanidade e Deus não desistiu de você. E Deus não desiste de você. Então ame-se. Não é uma questão de amar o pecado, não é uma questão de amar o erro, não é uma questão de amar os momentos em que você contrariou a palavra de Deus. Não, amar a si mesmo, ame-se, porque Deus te ama. E se você aprender a amar-se, amar a Deus, e depois amar-se, você estará credenciado para amar o próximo como a si mesmo. Então, como foi dito aqui na parte ativa desse dom e na parte passiva, em particular na parte passiva, você não vai se precipitar em julgar as pessoas por uma questão. Você não tem esse atributo de Deus. Deus não te levantou para ser o juiz. por trás das ações humanas e há uma história familiar, há uma história de pai, mãe ou ausência deles, há uma história de avós, há toda um percurso que esse ser humano está fazendo que pode ter influenciado no seu comportamento. Certamente influenciou. Então não precipite-se em julgar a ninguém e já condenar as pessoas. Quem julga é o Senhor. E a própria condenação já está dita na palavra. Porque quem permanecer nele, crer nele, será salvo. Mas quem não crer já está condenado, já está julgado, porque teve toda a oportunidade. A própria natureza é uma manifestação da glória de Deus e a pessoa não se dobrou, mesmo diante da natureza, olhando para a natureza, não se dobrou ao bem supremo, ao Deus supremo, ao Deus eterno. E essa é uma prerrogativa do Senhor. O julgamento é dele. A condenação quem vai dar é ele, você não. Entenda que as pessoas acertam e nós esperamos que cada vez acertem mais e mais e mais e mais, e as pessoas erram. A Bíblia não faz questão nenhuma de esconder os erros, na história de Israel. Depois, na vida da igreja, só quem não errou, quem não pecou, foi Jesus. E mesmo não pecando, ele veio, ao invés de julgar, ele veio para salvar. Mas ele voltará sim para julgar. Então, deixe essa prerrogativa para Deus. Ame ao Senhor em primeiro lugar, ame-se em segundo lugar, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Entenda que as incongruências dele ou dela são diferentes das suas, mas fazem parte do mesmo processo dessa humanidade que está sendo evangelizada, atraída de novo para Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, depois que você colocou as coisas na ordem certa, de amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, você vai aprender a amar as pessoas da sua família. Vai aprender a amar a esposa, esposo, filhos, netos, sobrinhos. Vai aprender a amar os irmãos da igreja, e vai fazer o exercício de entender por que será que tal irmão ou tal irmã tomou essa atitude. Você, ao invés de julgar, vai procurar em Deus a resposta. Há um motivo, há uma causa. Claro que essa causa é o distanciamento de Deus, grosso modo falando. É isso, distanciamento de Deus, mas há um universo de coisas em jogo. E você vai aprender a amar os irmãos e as irmãs da igreja, e você vai aprender a perdoar, porque ninguém experimentará o amor a menos que experimente o perdão, que vivencie o perdão. Não há amor sem perdão. Por isso Jesus veio ao mundo, para perdoar. Porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Ora, quem são os doentes? Toda a humanidade. E ele veio para perdoar, pagou a dívida, pagou o preço na cruz do Calvário. Ele veio perdoar e você vai aprender a perdoar. porque só vivencia o amor quem perdoa. E perdão, como está em Lucas, capítulo 15, é oportunizar para essa pessoa uma nova chance de conviver com você. Dizer que perdoa alguém e não conviver mais com ela, isso não é perdão. A menos que a pessoa tenha morrido, e aí você pode perdoar no seu coração e liberar o seu coração dessa amargura, dessa tristeza. Amar significa perdoar. Você vai aprender a perdoar os irmãos. Vai aprender a amar e perdoar a família, amar e perdoar os irmãos, amar e compreender e até perdoar a sociedade sem Deus. Ah, mas eles fazem tantas atrocidades, eles fazem as atrocidades porque eles não se renderam a Deus. E se eles não se renderem a Deus, é verdade o que você está pensando. No momento da volta de Jesus, eles serão condenados. Mas o nosso papel não é sair condenando agora. O nosso papel é trabalhar pela evangelização, espalhar a boa notícia de que Deus os ama e está pronto a restaurar o relacionamento com eles. Claro que eu não vou agora pormenorizar tudo o que significa estabelecer esse relacionamento, né? Mas, em suma, ter um relacionamento com Deus, andar segundo a palavra de Deus, obedecer, porque o pecado original passa pela desobediência. Então, tudo isso. E você vai aprender a amar as pessoas, perdoar as pessoas, compreender as pessoas, evangelizar as pessoas. Você vai aprender, todos nós, né? Primeiro, sempre para mim, vamos aprender a perdoar e deixe a prerrogativa do julgamento para Deus. E para aquilo que está escrito na palavra, já está escrito também. Mas deixe a sentença ser decretada pelo juiz, pelo justo juiz. E então nós todos poderemos evangelizar. Sabe que saiu uma nota dizendo que entre os 26 países, se não me engano, 26, que mais acreditam em Deus, o Brasil é o país que mais acredita em Deus. Aí você vai me responder e com propriedade. É, mas o pessoal acredita em Deus, mas também acredita, em outras coisas, acredita em bobagens e, bom, é verdade. Por isso nós precisamos de uma igreja, por isso nós precisamos do corpo vivo de Cristo, a imagem e semelhança de Jesus, para anunciar a esse país inteiro que o amor de Deus está disponível para ele ou para ela, desde que aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí se comprometa com todo o projeto do reino. Eu encerro dizendo que lindo capítulo, e desejando que você hoje seja inundado pelo sublime amor. Me lembro de hinos aqui agora, mas não vou entoar. Lindos hinos que falam sobre o amor de Deus. Que esse amor nos inunde, nos encharque, nos mova de tal modo que nós sejamos agradáveis. Deus olhe para nós e fala: ah, olha os meus filhos, olha as minhas filhas, eles estão me amando e eles estão se amando, e corrigindo os erros, estão se arrependendo, estão mudando de postura. Olha, eles estão amando o próximo, olha, eles estão amando a família, eles estão amando a igreja, eles estão amando até a sociedade, porque a sociedade precisa de mim e olha os meus filhos, eles estão amando. Que Deus abençoe a todos nós e que esse sublime amor possa nortear a nossa vida hoje e para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração, o sublime amor do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E isso faça, isso chegue às mais variadas nações. Todo o planeta conheça esse amor, se renda diante desse amor, acerte o caminho e viva na plena realização, na plena felicidade, porque só através do amor nós podemos ser felizes. Que a graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o amor da Trindade excelsa, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.